você. Você sorriu pra mim, eu ignorei você. Muito prazer, esse sou eu. Eu não olho pra trás. Pra chamar minha atenção vai ter que fazer muito mais. Levanta o vestidinho bem devagar. 5 centímetros já dá pra começar. Ó, tá esquentando, vai pegar fogo. Sobe mais 5 que você vira o jogo. Se for desse jeito, você quebra tudo e tem total minha atenção. E tem total minha atenção. Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho. Digirin, din, din, digirin, din, din. Não rola mais a calça de digirin, din, din, digirin, din. Garoto obediente, mostrou que é diferente. Vamos ser o presente. Tá combinado. A partir de hoje é só de vestidinho, digirin, din, din, digirin, din, din. Não rola mais a calça jeans, digirin, din, din, digirin, din. Garoto obediente, mostrou que é diferente. Como seu presente. Então fica combinado assim, viu? A partir de hoje é só de vestidinho. Outro dia na balada, esbarrei em você. Você sorriu pra mim, eu ignorei você. Muito prazer, esse sou eu. Eu não olho pra trás. Pra chamar minha atenção vai ter que fazer muito mais. Levanta o vestidinho bem devagar. 5 centímetros já dá pra começar. Ó, tá esquentando, vai pegar fogo. Sobe mais 5 que você vira o jogo. Se for desse jeito, você quebra tudo e tem total minha atenção. E tem total minha atenção. Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho. Digirin, din, din, digirin, din, din. Não rola mais a calça jeans. Digirin, din, din, digirin, din. Garoto obediente, mostrou que é diferente. Vamos ser o presente. Tá combinado. A partir de hoje é só de vestidinho, digirin, din, din, digirin, din, din. Não rola mais a calça jeans, digirin, din, din, digirin, din. Garoto obediente, mostrou que é diferente. Toma o seu presente. Aê, mulherada, se tiver de vestidinho, vem em mim que eu tô facinho. Aí, beleza, se tiver de vestidinho, vem em mim que eu tô facinho. Tá aí o som de Felipe Nier, Levanta o Vestidinho. Passou por aqui também Latino e Léo Rodrigues, Pinóquio, João Neto e Frederico Clichê e Fernando Araújo, Fafafá. Fechando a nossa primeira sequência de hoje, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí, tá na Rádio do Sucesso, tá na rádio que você gosta de ouvir. Eu já volto, hein? Eu já volto e conto com a sua audiência. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta aqui na sua rádio preferida com Central do Sertanejo. O melhor da música na sua rádio favorita, com certeza. Olha, vou trazer informações aí da dupla Zé Henrique e Gabriel. Parece que os caras estão aí agora entrando para o ramo da fortuna. Zé Henrique e Gabriel assinaram com a gravadora Som Livre, que é a maior gravadora do Brasil. A dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel acaba de assinar contrato com a gravadora Som Livre. O primeiro CD dos sertanejos pela nova gravadora deverá sair no início de 2014. Chegando aos 10 anos de carreira, Zé Henrique e Gabriel se caracterizaram por músicas românticas. Um dos seus sucessos é Por Baixo e Por Cima, que conta com a participação de Jorge e Matheus. É isso aí. Tá então Zé Henrique e Gabriel mostrando que não tão bobo não, assinando aí com a Som Livre. Todo mundo que assina com a Som Livre passa na Globo, né? Tem aquela visibilidade muito maior, faz parte das redes sociais envolvendo a Rede Globo, e isso realmente é uma máquina de fazer sucesso. Vamos ouvir então um sucesso de Zé Henrique Gabriel, o sucesso Um Dia Deixo de Te Amar. Agora foi a gota d'água, eu juro pra você. Eu não volto mais atrás, você pode escrever. Me cansei desse teatro e de contracenar. Tudo fora de controle, fora do lugar. Eu na Terra e você vivendo lá em Marte. E o amor te procurando aqui por toda parte.

criado sós pra mim. Tem que ser natural, tem que ser perfeito do começo ao final. Eu andando à toa com o som do carro ligado, curtindo o modão junto com o Beto e o Ronaldo. E eu tô feliz, eu tô legal, tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral. Vem, parei meu carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela. Parei meu carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu e eu já tô nos braços dela. Fazendo amor do jeito que eu imaginei na alucina quando ela olhou. Fazendo amor do jeito que eu imaginei. Parei meu carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu, eu já tô nos braços dela. Fazendo amor do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Fazendo amor do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Sertanejão de primeira qualidade aqui na Rádio do Sucesso. Humberto e Ronaldo, dia de sorte. Passou por aqui também Diego e Ramon. Participação de Cristiano Araújo, Eu e Você. E César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. Claro que na última sequência tem muito mais sucessos, muito mais sertanejo de qualidade pra você, aqui na sua rádio preferida. Olha, eu conto com a sua audiência. Intervalo rapidinho, eu já volto. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta aqui na sua rádio preferida, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2013. É um prazer imenso estar juntinho com você no Central do Sertanejo. É o Central do Sucesso, o Central da Música. Olha, eu vou falar agora uma notícia pra você do cara que se destacou demais em 2013. Esse cara foi o Lucas Luco. Lucas Luco completa seu primeiro ano de carreira. O cantor Lucas Luco completa seu primeiro ano de carreira no próximo domingo, dia 7 de dezembro. O jovem, que atualmente faz em média 25 shows por mês, realizou sua primeira apresentação no dia 7 de junho de 2012 na cidade de Nazário, em Goiás. Com mais de 393 mil fãs no Facebook e 144 mil seguidores no Instagram e 101 mil no Twitter, Lucas faz o balanço da carreira e agradece aos fãs. Ele disse que esse ano foi um ano perfeito. Olho para trás e vejo muitos bons momentos, grandes parcerias, inúmeras realizações e conquistas. Devo tudo aos meus fãs e agradeço muito todo esse carinho. Eles são maravilhosos e me apoiam muito. Tá aí o Lucas Luco, então, próximo dia 7, né? Dia 7 vai ser que dia? No sabadão, é isso? Próximo sábado, Lucas Luco completando um ano de carreira. Vamos ouvir? Lucas Luco, Coisa e Tal. Olhe em mim, diz o que vê. Não, eu não estou tão satisfeito. Não é como diz, não vou ser feliz. Com o nosso fim, não vai ser tão fácil assim. Me deseja boa sorte, diz que sou especial, que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal. Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro. Chorei por você aqui em meu travesseiro. Pra sentir sua presença, achei aquele ursinho jogado num canto do quarto. Ele as mensagens aqui em meu celular. O último te amo fiz questão de guardar. Como aceitar que você se foi? Não dá. Olhe em mim, diz o que vê.

Gustavinho Lima, Gustavo Lima aqui na sua rádio preferida, no seu programa central do sertanejo, doidaça. Tivemos também o super sucesso romântico de Lucas Luco, o cara que se destacou demais em 2013, Coisa e Tal. E agora tem Recordação, tá chegando o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano ao vivo. Olha eu aí, grande Recordação na sua terça-feira aqui no Central do Sertanejo. Viajando no seu sentimento, dentro do seu coração. Olha eu aí, de repente no seu pensamento, andando em sua direção. Um brilho no olhar, da paixão que bateu. E já era tempo de deixar acontecer, valer o seu desejo e o meu. A gente às vezes deixa de amar, não ouvir o coração falar, por orgulho, vaidade ou sei lá o quê. Vale a pena sentir solidão, se posso dizer sim, pra que vou dizer não? Meu amor foi feito na medida pra você. É só me deixar provar e amar, você vai ver. Olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí. Um brilho no olhar, da paixão que bateu. E já era tempo de deixar acontecer, valer o seu desejo e o meu. A gente às vezes deixa de amar, não ouvir o coração falar, por orgulho, vaidade ou sei lá o quê. Vale a pena sentir solidão, se posso dizer sim, pra que vou dizer não? Meu amor foi feito na medida pra você. É só me deixar provar e amar, você vai ver. Olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí. Aí Zezé de Camargo e Luciano, olha eu aí, fechando o nosso programa desta terça-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2013. Tivemos também Gustavo Lima, Doidaça e Lucas Luco, Coisa e Tal. Galera, nosso programa vai ficando por aqui, né? Quero agradecer a audiência de cada um de vocês e quero contar também com a audiência de vocês amanhã. Amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta com mais Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Um grande abraço, meus amigos, minhas amigas. Amanhã eu tô de volta. Olha, não desligue o seu rádio, que vem muita coisa boa por aí na programação dessa emissora, que é sucesso total. Central do Sertanejo, de volta amanhã, comigo, Silvio Ferraz. Grande abraço. Beijo, valeu. Central do Sertanejo.